é YE 854, ondas curtas, 31 metros, Super Rádio Boa Vontade, 9.550 kHz, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Uma emissora da Super Rede Boa Vontade. Espiritualidade ecumênica em primeiro lugar. Ouvimos a bela melodia do compositor Paiva Neto, que a respeito dela revelou num flecha dourada espírito. Irmão de Paiva compôs várias...